Paulo, Salvador. Aqui é o TAM, Mike Echo, Saúl. Mike Echo, TAM. Paulo, Salvador, pedindo autorização de reboque na posição 12 aqui do Platinum. Para a posição 2 do Platinum. Autorizado, reboque, reboque, TAM, Mike Echo, TAM. Ok, obrigado, bom dia. Já finalizou o teste motor, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvo Salvador, aqui é o Can Mike Cancelo. Aqui, Can. Salvo, informando o término do reboque. Que é isso, gente, bom dia. Bom dia. Rádio 38 no meia, bom dia, informação Charlie. São 38 no meia, bom dia. Via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 095. Vamos que a pista no 028 está fechada para desborrachamento. Confirme intenções. Nós estamos já desde a decolagem de Guarulhos com a velocidade mínima aqui, estimada agora está para os 1-0. Estamos já com 180 nós. Se não for possível pousar 5 minutos antes, a gente vai fazer uma espera mais próxima. Tá 38 no meio. Seria possível pousar os 1-0, 5 minutos antes? Após coordenação com a torre, então 38 no meio, inicialmente mantém o perfil da chegada a Mari com a mínima limpa. Agradeço muito. Estamos agora reduzindo até para 170 nós. Da 38 no meia, reduza para velocidade mínima, a torre informa que inicialmente não tem previsão. O certo mesmo é 07 no 5. 38 no meia, da 5, já está mantendo a velocidade mínima. Paulo, escuta do Azul Alfa, X-Way. Azul Alfa, X-Way, Whisky. E na autorização de reboque do Pátio 3 para a posição 1 do Pátio 1. Autorizado, reboque interno, Alfa, X-Way, Whisky. É 3896, eu confirme. Solicito o nível de voo 050 para fazer uma espera em Luna. Oh, 3896 em todas as velocidades aqui, está estimando o pouso agora 0795. Controle, copiou 3896? Afirmativo, está 3896. Meia, deixa para 2.000 pés, ajuste no 015, aguarde autorização para final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90. 2.000, 015, bottom tap, embarque on fix wish. Só 3816, faça uma espera em Duna, aguardando a liberação da pista. Ciente, uma espera em Duna, mas está confirmado o pulo pelo 15. Vai ser prorrogado então a abertura, senhora? Está ativo, vai ser aberto ao 0715. E o nosso pulo está previsto pelo 15. Podemos prosseguir então? Então, 3816, eu preciso da liberação da torre para autorizar o pouso. Então tá, então a abertura será depois do 15, porque nós estamos estimando o 15, se reduzimos, ficamos plateados o tempo todo gastando combustível para ficar exatamente no horário. Então eu vou fazer um 360 aqui para a esquerda, aguardar a abertura após o 15. Tardes não pode, mas atrasar também não poderia então, senhora. Por gentileza, dá uma coberta desse pra gente, por favor. Coordenando com a 2, 3601. Autorizado São Paulo, via UPSLU no 0 por base, UPSLU no meio, Belo Horizonte, Chalmod, UPSLU 30 em Tite. Nível 360, saída da ELTRA Chalmod para a primeira curva direita. Controle 1 no 9.35, aciona 5.1 no 5. Autorizado, nível de voo 360 para São Paulo Congonha, vai via Apresuro 10 até Pubave, Apresuro 16 DHG, Chomode, Apresuro 30 em Tite, decola da pista no zero, perfil da Dael, transição ótima, curva direita, 1935 no controle, 51 no 5 transponder, TAN 3601. Reporta, puxa. Reportaremos. Solo Salvador, muito bom dia, é o Xané 6251. Bom dia, autorizado Guarulhos, via peso 10, até Taubaté, nível 360, saída da EL, transição ótima, primeira curva direita, transponda 5116. Ok, nossa estimada agora é os 16. Sim, então 3816. A saída vai ser a da EL, decolando a 10, curva direita após, transponda 5116. Xané 6251 para sua informação, a transmissão está com forte ruído de fundo aqui. Sim, está silêncio total aqui na torre, deve ser o canal de transmissão. Ponto push, né? Reporta ponto push, né, presença então. 6251, obrigado. Responda, bom dia, o voo 9961, tem a informação, que é a transmissão Guarulhos. Voo 9961, bom dia, autorizado Guarulhos, via peso 110 até Taubaté. Nível 380, saída da EL, transição ótima. Primeira curva direita, transponda 5-1 no 4. Autorizado para Guarulhos, voo 380, conforme o rádio faz voo, apresulou 1-0 até Taubaté. Decolando a 1-0, curva direita, é o monte, faz voo 1-1 no 4, 5-9-3, autorizado. Saída, voo 9-9-1. Sério da transição mostra ponto busco 991. Já é um monte, ou não pode ser. 3816 no localizador, estimando pouso 0717. São 3816, chame torre para instruções na frequência 118, decimal 95. 1895. Torre Salvador, bom dia, tá 3816, estabilizado DLS, mano, pouso 0717. Bom dia, tá 3816, continue a aproximação, aguardando contato visual. 3816. Confirmado, tá visual que tá 3896. 3896. Pista livre, pouso autorizado, vento 050 graus, 0619, chuva leve sobre campo. Livre, pouso 90, tá 3896. Alpha 083, both arrived at template level 050, NH 1016. Follow 3896, poderia chamar alguém pra chamar a aeronave aqui? Eu vou filmar o quê? Pode se considerar agora. Estacionamento está 3601-08. Plano 3601, aguardo. Boa tarde, pode estar. Plano 3601. Autorizado, puxa, por táxi. Puxa, me deu segundo, autorizado, puxa, por táxi. Autorizado, puxa, por táxi. 3601, coordenando aqui pro solo, assim que põe da Gol, táxi retaguarda, autorizado, puxa, por táxi. Convido, 3601, coordenando com a equipe de solo, assim que põe da Gol, táxi retaguarda, autorizado, puxa, por táxi. Ah, então, assim que põe da Gol, já vai. É o posto de rodagem, com certeza. Aeronave do Gol 9961, campeão 98, alternando galeão, autonomia 0430. O 9961, não precisa ficar, você pode através de portão 612, confirma novamente para o B. 98, foi sair através do portão 62, chegou o 99. Quem mantém a posição, aguarda a Bang, da Serra da Guarda, após início o push, a posição no táxi. Coral 91, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 0 torre, 1 no 8, soma 9, 5, que nem é 1 no 0 no meio. 16, ele está aqui, e a parte Índia, ponto de espera, 1 no 2, 2 no 5, pode ir agora, não está. na porta para trás da aeronave da Gol, essa guarda está autorizada em início de estante. Afirma autorizado, puxa o portal que você tem. E decolar, pistão no zero, vento 040 graus com 5 nós. Pois a minha decolar, o no zero, gol 991. Sou Salvador, gol 1-5. Autorizado TAC-STAN 3601, via Índia, ponte Fredão no 02118, espanhol 95, legal no 0 no meio. Tem general 0 no meio, autorizado TAC-STAN via Índia, ponte Fredão 295, na frente. Europa 083, descend 2000 feet, Canadian 1016. Clear, ALS final approach for service. Posição se encontra o golfinho em fone? Em moto 13, bate 1. Autorizado, golfinho em fone, porta no terra. Obrigado.